Cheirum, Eu, Robô, Isaac Asimov, Publicações Europa-América. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos para o Serviço de Leitura para Deficientes Visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procede à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Informação da capa posterior. Eu, Robô, Isaac Asimov. As três leis da robótica. 1. Um robô não pode causar dano a um ser humano, nem por inação permitir que qualquer humano sofra danos. 2. Um robô deve cumprir as ordens que lhe forem dadas por seres humanos, exceto nos casos em que essas ordens colidam com a primeira lei. 3. Um robô deve proteger a própria existência, desde que essa proteção não colida com a primeira ou com a segunda lei. Isaac Asimov alterou para sempre a nossa percepção dos robôs quando formulou as já clássicas leis que governam o seu comportamento. Em Eu, Robô, Asimov faz a crónica do desenvolvimento do robô desde as suas primitivas origens no nosso presente até ao derradeiro aperfeiçoamento num futuro não tão distante. Um futuro no qual a própria humanidade poderá vir a ser considerada obsoleta. Histórias de robôs que enlouquecem, de robôs que leem a mente, robôs com sentido de humor, robôs filósofos, robôs políticos e robôs que secretamente governam o mundo, tudo contado com a mistura dramática de factos científicos e de ficção científica, que se tornou a imagem de marca de Asimov.